Ficheiro 41, página 331. Não sendo nenhum tolo a interpretar tons de vozes, Jamie se me cerrou os olhos para mim e pareceu prestes a responder. Inspirou fundo, depois, aparentemente, pensou melhor no que pretendia dizer e soltou o ar outra vez. Sim, disse com calma. Remexeu no fundo da banheira entre as pernas e finalmente trouxe para cima o sabão, uma bola rústica, branca, escorregadia. Estendeu-o para mim na palma da mão. Podes ajudar-me a lavar o cabelo? Sua Alteza vomitou em cima de mim na carruagem, no caminho de volta para casa, e eu estou a cheirar um bocado mal, tendo em conta tudo o que aconteceu. Hesitei por um instante, mas aceitei o ramo de oliveira, ao menos temporariamente. Eu podia sentir a curva sólida do seu crânio, sob os cabelos espessos e ensaboados, bem como o vergão da cicatriz que lhe cortava a parte de trás da cabeça. Enfiei os polegares com firmeza nos músculos do pescoço e ele relaxou um pouco sob as minhas mãos. As bolhas de sabão escorreram-lhe pelas curvas molhadas e brilhantes dos ombros, e as minhas mãos seguiram-nas, espalhando a espuma escorregadia, de modo que os meus dedos pareciam flutuar na superfície da pele. Ele era grande, pensei. Tanto tempo perto dele, eu tendia a esquecer o seu tamanho, até vê-lo repentinamente à distância, despontando entre homens mais baixos. Eu ficava de novo surpreendida com a sua graciosidade e com a beleza do seu corpo. Mas agora ele estava sentado com os joelhos quase a tocar no queixo e os ombros preenchiam a tina de um lado ao outro. Inclinou-se um pouco para a frente para me auxiliar nos meus movimentos, expondo as hediondas cicatrizes nas costas. Os vergões grossos e vermelhos do presente de Natal de Jack Randall destacavam-se sobre as finas linhas brancas dos açoites anteriores. Toquei nas cicatrizes delicadamente, com o coração apertado perante aquela visão. Eu vira aqueles ferimentos quando estavam em carne viva. Vi-o levado às raias da loucura, pela tortura e pelo abuso. Mas eu tratara-o e ele lutara com todas as forças de um coração corajoso para se curar física e moralmente, para voltar para mim. Tomada de ternura, afastei as mechas de cabelos espalhadas pelo pescoço e baixei-me para lhe beijar a nuca. Impertiguei-me bruscamente. Ele sentiu o meu movimento e virou a cabeça. O que foi, Sassenach? Perguntou, a voz arrastada de sonolência e contentamento. Absolutamente nada, disse eu, fitando as manchas roxas no lado do seu pescoço. As enfermeiras, nas dependências de Pembroke, costumavam escondê-las com vistosos lenços enrolados ao pescoço na manhã seguinte dos seus encontros com soldados da base ali perto. Na verdade, sempre achei que os lenços tinham o objetivo de alardear em vez de esconder. Nada, absolutamente nada, repeti, pegando na jarra de água pousada na mesinha. Colocada junto à janela, estava gelada ao toque. Passei por trás de Jamie e virei-a sobre a cabeça dele. Levantei a minha cabeça de seda para evitar a repentina onda que transbordou pelas bordas da tina. Ele tremia de frio e tentava falar, mas ainda estava demasiado chocado para formar qualquer das palavras que eu podia ver ganhando força nos seus lábios. Fui mais rápida. Ficaste só a observar, não é verdade? Perguntei friamente. Devo supor que não aproveitaste nem um pouco, não é? Coitado! Ele enfiou-se de volta na tina, com uma violência que fez a água derramar-se pelas bordas, batendo no chão de pedra, e virou-se para olhar para mim. O que é que queres que eu diga? Perguntou. Se eu quis fazer sexo com elas? Sim, quis. De tal forma que começaram a doer-me os tomates por não fazer. Mas também de tal forma, para ficar enjoado com a ideia de tocar numa daquelas vadias. Afastou bruscamente os cabelos encharcados dos olhos, fitando-me furioso. É isso que queres saber? Estás satisfeita agora? Na verdade, não, respondi. O meu rosto estava afogueado e encostei a face contra a vidraça gelada da janela, as mãos agarradas ao peitoril. Aquele que olha para uma mulher com desejos no seu coração já cometeu adultério com ela. É assim que vês a coisa? Não, respondeu secamente. Não vejo assim. E o que é que tu farias se eu tivesse dormido com uma prostituta, Sassenach? Davas-me uma chapada na cara? Proibias-me de entrar no teu quarto? Afastar-te-ias da minha cama? Virei-me e olhei para ele. Matava-te, disse entre dentes. As duas sobrancelhas ergueram-se ao mesmo tempo e a sua boca entreabriu-se de incredulidade. Matavas-me? Meu Deus! Se eu te encontrasse com outro homem, eu matava-o a ele. Parou e um dos cantos da sua boca contorceu-se num trejeito. Isto é, disse ele, eu não ficaria muito satisfeito contigo, tampouco. Mas, ainda assim, matava-o, era a ele. Típico dos homens, disse eu, nunca entendem nada. Ele resfolegou com um humor amargo. Com que então é assim? Quer dizer que não acreditas em mim? Queres que eu te prove, Sassenach, que não me deitei com ninguém nas últimas horas? Levantou-se, a água caindo em cascatas pelas pernas longas. A luz da janela refletia os pelos ruivo-doirados do seu corpo e o vapor elevava-se da sua pele em filetes. Parecia uma figura recém-moldada em ouro. Olhei rapidamente para baixo. Ah! Exclamei com o máximo de desdém possível de ser instilado numa única sílaba. Água quente, disse ele laconicamente, saindo da banheira. Não te preocupes, não vai demorar muito tempo. Isso, disse eu com delicada precisão, é o que tu pensas. O seu rosto ficou ainda mais ruborizado e as mãos fecharam-se involuntariamente, cerrando os punhos. Não há como argumentar contigo, reclamou. Meu Deus, eu passei a noite dilacerado, entre repulsa e agonia, atormentado pelos meus companheiros por ser tão maricas. Chego a casa, sou atormentado por ser impuro. Malach Tebas. Olhando desvairadamente em redor, avistou as roupas no chão perto da cama e estendeu-se para as apanhar. Então, aqui está, disse, tateando para pegar no cinto. Toma. Se sentir desejo é adultério e tu matar-me-ias por adultério, então é melhor fazê-lo já. Veio na minha direção segurando a adaga, uma peça de aço escuro de cerca de 25 centímetros de comprimento, e atirou-me, o cabo primeiro. Endireitou os ombros, apresentando toda a extensão do seu peito, e olhou-me desafiador. Avança, insistiu. Não pretendes cometer perjúrio, espero, sendo tão sensível à tua honra como esposa e tudo mais, não é assim? Era uma verdadeira tentação. Os meus punhos cerrados tremiam ao lado do corpo, com a vontade de pegar na adaga e de a plantar firmemente entre as suas costelas. Somente a certeza de que, apesar de toda a sua dramatização, ele não me deixaria esfaqueá-lo, impedir-me-ia de tentar. Já me sentia bastante ridícula sem ter de me humilhar ainda mais. Girei nos calcanhares e afastei-me dele, numa agitação de seda. Após um instante, ouvi o barulho da adaga ao bater no soalho. Permaneci em pé, sem me mover, com os olhos fixos atrás da janela para o pátio lá embaixo. Ouvi um leve restolhar atrás de mim e olhei para os vagos reflexos na janela. O meu rosto aparecia no vidro como uma oval difusa, numa auréola de cabelos castanhos amarfanhados pela noite de sono. A figura nua de Jamie movia-se obscuramente no vidro, como alguém visto dentro de água procurando uma toalha. A toalha está na prateleira, debaixo da mesinha do jarro de água, disse eu virando-me. Obrigado. largou a camisa suja com a qual começara cautelosamente a secar-se e pegou na toalha, sem olhar para mim. Enxugou o rosto. Depois pareceu tomar uma decisão. Baixou a toalha e olhou diretamente para mim. Eu podia ver que ele lutava para controlar as suas emoções e senti-me como se ainda estivesse a olhar para as imagens refletidas no vidro. O bom senso triunfou em nós os dois simultaneamente. Desculpa-me, dissemos em uníssono e rimos. A umidade na sua pele molhou a seda fina, mas não me importei. Minutos depois, ele balbuciou algo entre os meus cabelos. O quê? Por pouco, repetiu dando um passo atrás. Foi por muito pouco, Sassenach, e isso apavorou-me. Olhei para a adaga esquecida no chão. Apavorou? Nunca vi ninguém menos apavorado em toda a minha vida. Tu sabias muito bem que eu não faria tal coisa. Ah, isso, riu. Não, não acho que me matarias por mais que desejasses fazê-lo. Ficou repentinamente sério. Não, foi que... Bem, aquelas mulheres, o que eu senti com elas, eu não as queria de facto, não. Sim, eu sei, disse eu abraçando-o. Mas ele não parou de falar. Afastou-se de mim, parecendo perturbado. Mas o desejo, suponho que se possa chamar assim, era muito parecido com o que às vezes sinto por ti. E isso... Bem, não me parece correto. Virou-se esfregando os cabelos com a toalha de linho, de modo que a sua voz soou um pouco abafada. Sempre achei que seria algo simples deitar-se com uma mulher, disse suavemente. E, no entanto, eu quero cair no chão a teus pés e adorar-te. Largou a toalha e estendeu os braços, segurando-me pelos ombros. E ainda assim quero forçar-te a ficar de joelhos diante de mim. Quero segurar-te com as minhas mãos enredadas nos teus cabelos e ter a tua boca a meu serviço. E eu quero as duas coisas ao mesmo tempo, Sassenach. Correu as mãos por cima, enfiando-as nos meus cabelos, e segurou-me o rosto entre elas com força. Já não sei o que se passa comigo, Sassenach, ou talvez saiba. Soltou-me e virou-se de costas. O seu rosto já tinha secado, mas ele apanhou a toalha caída no chão e limpou a pele do maxilar repetidamente. A barba hirsuta fazia um som leve e áspero contra o linho fino. A sua voz ainda era baixa, quase inaudível, a alguns passos de distância. Dei-me conta dessas coisas, quero dizer, o conhecimento delas. Logo depois, do Wentworth. Wentworth, onde ele entregara a alma para salvar a minha vida e sofrer às torturas dos condenados para a recuperar. De início achei que o Jack Randall tinha roubado uma parte da minha alma e depois compreendi que era bem pior do que isso. Tudo aquilo era meu e apenas meu desde o início. Ele só me mostrou e fez com que eu soubesse por mim mesmo. Foi isso que ele fez e que não posso perdoar. Que a sua própria alma apodreça por causa disso. Baixou a toalha e olhou para mim, o rosto com um ar cansado pelas tensões da noite, mas os olhos brilhantes de ansiedade. Claire, sentir os ossos delicados do teu pescoço sob as minhas mãos e a pele macia e fina dos teus seios, dos teus braços. Meu Deus, tu és a minha mulher, que eu venero e amo com todas as minhas forças. E ainda assim quero beijar-te com tanta força ao ponto de te magoar nos teus lábios macios e ver as marcas dos meus dedos na tua pele. Largou a toalha, ergueu as mãos e manteve-as no ar, trêmulas diante do rosto. De seguida, lentamente, baixou-as e descansou-as sobre a minha cabeça, como se me abençoasse. Quero amparar-te como um gatinho dentro da minha camisa, Modouin, e ainda assim quero abrir as tuas pernas e atirar-me sobre ti como um touro no cio. Os seus lábios contraíram-se enredados no meu cabelo. Não sei o que se passa comigo. Inclinei a cabeça para trás, libertando-me das suas mãos, e recuei um passo. O sangue parecia ter aflorado inteiramente à superfície da minha pele e um calafrio percorreu-me o corpo com aquela rápida separação. Achas que comigo é diferente? Achas que não sinto o mesmo? Perguntei. Que às vezes tenho vontade de te morder com força suficiente para sentir o sabor do teu sangue? Ou arranhar-te até gritares? Estendi a mão devagar para tocar nele. A pele do seu peito estava úmida e quente. Somente a unha do meu dedo indicador lhe tocou, logo abaixo do mamilo. Ao de leve, mal roçando na sua pele, fiz a unha subir e descer, circundar, vendo o minúsculo botão do seu mamilo endurecer e erguer-se entre os pelos ruivos e encaracolados do seu peito. A unha pressionou com um pouco mais de força, deslizando para baixo, deixando uma leve marca vermelha na pele clara. Todo o meu corpo tremia, mas não me afastei. Às vezes, quero cavalgar-te como um cavalo selvagem e domar-te, finalmente, sabias? Eu posso fazer isso, sabes bem que sim. Levar-te até ao limite das tuas forças e deixar-te exausto e ofegante. Posso levar-te à beira do colapso. E às vezes delicio-me com isso, Jamie. É verdade. E, no entanto, tantas vezes desejo. A minha voz entrecortou-se repentinamente e tive de engolir com força antes de continuar. Desejo segurar a tua cabeça contra o meu peito e embalar-te como uma criança e adormecer-te. Os meus olhos estavam tão cheios de lágrimas que eu não conseguia ver-lhe o rosto com clareza. Não podia ver se ele também chorava. Os seus braços rodearam-me com força e o calor úmido do seu corpo envolveu-me como a aragem de uma monção. Claire, tu matas-me. Com um punhal ou sem ele, murmurou, o rosto enterrado nos meus cabelos. Inclinou-se e pegou-me ao colo, carregando-me para a cama. Caiu de joelhos, colocando-me sobre os cobertores amarfanhados. Vais deitar-te comigo agora, disse ele serenamente. Usar-te-ei como eu quiser. E se pretenderes vingar-te, a tua vingança será bem-vinda, porque a minha alma pertence-te com todos os seus recantos escuros. A pele dos seus ombros estava quente com o calor do banho, mas ele tremia como se sentisse frio quando as minhas mãos deslizaram sobre eles até ao pescoço e o puxei para mim. E quando finalmente concluí a minha última vingança sobre ele, embalei-o nos meus braços, acariciando-lhe os cabelos desgrenhados, ainda meio úmidos. E às vezes, murmurei, quisera que entrasses dentro de mim, que eu pudesse guardar-te dentro de mim e manter-te sempre em segurança. A mão dele, grande e quente, ergueu-se devagar da cama e pousou na curva redonda do meu ventre, acariciando e protegendo. Tens-me dentro de ti, meu amor, disse ele. Senti-o pela primeira vez quando estava deitada na cama, na manhã seguinte, vendo Jamie vestir-se para sair para o trabalho. Uma ligeira sensação de estremecimento, ao mesmo tempo inteiramente familiar e nova. Jamie estava de costas para mim, enquanto se enfiava na sua camisa até aos joelhos e esticava os braços, ajeitando as dobras do linho branco sobre a extensão dos ombros. Permaneci absolutamente imóvel, aguardando, à espera que viesse outra vez. E veio. Desta vez como uma série de movimentos rápidos e infinitesimais, como a explosão de bolhas subindo à superfície de um líquido gaseificado. Lembrei-me subitamente da Coca-Cola, aquela estranha, escura e borbulhante bebida americana. Experimentara uma vez quando jantava com um coronel americano que a serviu como uma bebida fina, que era em tempos de guerra. Vinha em garrafas de vidro, grosso, esverdeado, caneladas e afuniladas, com uma cintura alta, de modo que a garrafa possuía a forma aproximada de um corpo feminino, arredondado, logo abaixo do gargalo ou pescoço, adelgaçando-se na cintura e abaulando-se outra vez para baixo. Lembrei-me de como os milhões de minúsculas borbulhas afluíram rapidamente ao gargalo estreito quando a garrafa foi aberta, menores e mais delicadas do que as borbulhas do champanhe, explodindo alegremente no ar. Coloquei uma das mãos muito delicadamente sobre o meu abdômen, bem acima do útero. Lá estava. Não havia nenhuma sensação da presença dele ou dela, como eu achava que haveria. Mas, sem dúvida, havia a sensação de alguém. Imaginei se talvez os bebés não tivessem género, fora as características físicas até ao nascimento. Quando o ato de se exporem ao mundo exterior os definiria para sempre como um ou outro. Jamie, disse eu. Ele amarrava os cabelos para trás, reunindo-os num punhado espesso na base do pescoço, atando com um cordão de couro. Com a cabeça inclinada para desempenhar essa tarefa, ergueu os olhos para mim por baixo das sobrancelhas e sorriu. Estás acordada? Ainda é cedo, Mondoine. Dorme mais um pouco. Eu ia contar-lhe, mas houve algo que me impediu. Ele ainda não podia senti-lo, é claro, ainda não. Não que eu achasse que ele se fosse importar, mas havia alguma coisa a respeito dessa primeira percepção que me pareceu repentinamente particular. O segundo segredo compartilhado entre mim e o meu filho. O primeiro sendo o nosso conhecimento da sua existência. O meu, um conhecimento consciente, o do embrião apenas o facto de existir. O ato de compartilhar esse conhecimento ligava-nos intimamente, como o sangue que circulava através de nós os dois. Queres que te faça uma trança? Perguntei. Quando ia às docas, às vezes ele pedia-me para lhe prender a cabeleira ruiva numa trança apertada, à prova dos ventos fortes, no convés e no cais. Dizia sempre, a brincar, que iria mergulhar o rabo de cavalo em Alcatrão, como os marinheiros faziam, para resolver o problema de uma vez por todas. Sacudiu a cabeça, estendeu a mão para pegar no quilte. Não. Vou visitar Sua Alteza o Príncipe Carlos hoje. E embora haja vento encanado na casa dele, acho que não me atirará os cabelos para os olhos. Sorriu para mim, vindo colocar-se ao lado de mim na cama. Viu a minha mão pousada sobre o ventre e colocou a dele levemente por cima. Sentes-te bem, Sassenach? Estás melhor do enjoo? Muito melhor. O enjoo matinal tinha de facto diminuído. Embora ondas de náusea ainda me acometessem de vez em quando, descobri que não podia suportar o cheiro de tripa frita com cebolas e tive de banir esse prato popular do cardápio dos empregados, já que o cheiro infiltrava-se da cozinha no subsolo como um fantasma pelas escadas acima, para me atacar de surpresa quando eu abria a porta da minha sala de estar. Ótimo! Ergueu uma mão e inclinou-se para beijar os nós dos meus dedos em despedida. Volta a dormir, Modbin, repetiu. Fechou a porta delicadamente ao sair, como se eu já tivesse adormecido, deixando-me entregue ao silêncio do quarto ao amanhecer, com os ruídos da lufa-lufa doméstica seguramente mantidos do lado de fora pela pesada porta de carvalho. Quadrados de uma pálida luz solar, vinda da janela de batente, brilhavam na parede oposta. Seria um lindo dia. Assim o sentia. O ar da primavera esfuziante de calor e as flores das ameixeiras explodindo em rosa e branco, cheias de abelhas nos jardins de Versalhes. Os cortesãos ficariam ao ar livre hoje, desfrutando bom tempo. Tanto quanto os vendedores ambulantes que empurravam as suas mercadorias em carrinhos de mão pelas ruas. Eu também me regozijava, sozinha e ao mesmo tempo acompanhada, no meu tranquilo casulo de silêncio e calor. Olá, disse eu baixinho, com uma das mãos sobre as asas de borboleta que batiam dentro de mim.